Olá. A realidade que as escrituras mostram, ela não é uma realidade adocicada como muitas pessoas gostariam que fosse. Até tem aqueles que tentam adocicar aquilo que é amargo, aquilo que é duro, aquilo que é crítico nas escrituras, aquilo que aponta para fatores como o pecado e a consequente ira de Deus contra o pecado. Mas essa é a realidade da Escritura. Essa é a realidade que ela nos mostra. Ela tem coisas maravilhosas, ela traz esperança, ela traz conforto. A mensagem da Escritura traz alento, mas ela traz confrontação, que é necessária. Aliás, sem essa confrontação, não vamos chegar ao ponto de entender, que necessitamos de Deus para poder desfrutar das bênçãos, que estão ali. Essa é a linha que a Escritura traz, e ela inverte aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas gostariam, que fosse. E muitas vezes elas, como eu acabei de dizer, elas acabam mudando o que a Escritura diz para que a Escritura concorde, seja forçada a concordar com os seus conceitos, com as suas ideias. Bom, nós estamos aqui no livro de Isaías, esse livro profético, e nós vimos como Deus estava insatisfeito, indignado com a religiosidade hipócrita, com a qual Israel se satisfazia, a maneira como eles lidavam, com as questões ali da sociedade, deles, enfim, aquilo que estava acontecendo no sacerdócio, no culto, eram fatores de indignação. E nós vamos percebendo que a situação era bastante crítica, e Deus agora ele vai falar, ele vai trazer aqui, inclusive, por meio de títulos bastante poderosos, né, em relação a Deus. Deus usa títulos bastante fortes aqui, como soberano, Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel. Na sequência, é um tríplice. Uma tríplice referência à autoridade de Deus como juiz, como alguém que está na posição de julgar Israel, de julgar toda a nação, inclusive Judá, que está ali sendo alvo agora de tudo que Deus tem a dizer por meio do profeta Isaías. Mas bem, vamos à leitura do texto de hoje e vamos ver como essa dura realidade é trazida ali para eles, para que eles vejam, reflitam e enxerguem, e quem sabe, né, alguns possam mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E Deus vai trazer ali uma realidade realmente de forma a expor a situação para eles. Isso é importante para eles, é importante para nós também entendermos que é assim que Deus faz. Muito bem, então, Isaías 1, nós vamos ver a partir do versículo 21, nós paramos no 20, e vamos até o finalzinho desse capítulo, que é o 31. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: Ah, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes, como no passado, os seus conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto ou carvalho, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. O que Deus apresenta aqui por meio de Isaías, em primeiro lugar, são os pecados de Judá. E você vê que aqui os líderes são chamados à responsabilidade. Eles são apontados como culpados. Eles estão à frente, dando mau exemplo, praticando coisas erradas e levando todo mundo junto com eles. É claro que o povo não deixa de ser culpado também, mas a maior responsabilidade recai sobre esses líderes, tanto civis quanto religiosos, o sacerdócio. E você vê que Jerusalém aqui é chamada de prostituta. Jerusalém, ou Sião aqui, uma referência a Jerusalém, ela concentra nela aqui a ideia dos líderes, do povo, da nação ali, como um todo. É como se Jerusalém realmente resumisse tudo aquilo, e de fato é onde estavam as lideranças. Ali está presente o sacerdote, ali está presente o rei, ali está presente a corte, as pessoas importantes estavam ali. Enfim, Jerusalém tem essa apresentação representando todo o povo assim, mas ela é aqui personificada através da ideia de uma, como se fosse uma pessoa infiel, mais do que isso, uma prostituta, ou seja, alguém que traiu com grande infidelidade aquele a quem deveria ser fiel, no caso Deus. E que traição é essa? Traição à aliança, aliança que eles estavam comprometidos e deveriam obedecer e não estavam obedecendo. Em primeiro lugar, a corrupção da responsabilidade aqui é o que a gente nota nesse pronunciamento. A responsabilidade que esses líderes tinham era grande, como é grande a responsabilidade de qualquer líder. Mas veja que aqui eles são chamados de rebeldes, são chamados de assassinos, pessoas que, na sua rebeldia contra Deus, na sua atitude de estarem contra Deus realmente, essa rebeldia ela se manifestava quando eles invertiam os padrões que eles deviam aplicar. O que isso quer dizer? Eles tinham que aplicar padrões que tinham sido estipulados para Israel, e por extensão, evidentemente, Israel, aqui estamos falando do povo como um todo, embora o Reino do Norte já estivesse ali sucumbindo e dividido, né? A mensagem é mais voltada aqui para Judá. Mas veja, eles tinham os padrões que Deus havia dado para eles e deveriam aplicar esses padrões, eles deveriam ser colocados em prática. Mas ao invés disso, o que que eles faziam? Como é que eles invertiam esses padrões? Favorecendo a si mesmos. favorecendo a si mesmos e favorecendo os ímpios, sendo cúmplice dos ímpios, ao invés de favorecer os socialmente vulneráveis, como a lei estipulava. O órfão, a viúva. É claro que aqui são os símbolos máximos dessa vulnerabilidade, mas precisamos entender sempre que a questão aqui é favorecer os amigos que apoiam politicamente, favorecer as pessoas que fazem parte do conluio, do poder ali, em detrimento das pessoas que precisavam, muitas vezes não é uma ajuda direta, mas um subsídio, alguma forma de dar possibilidades de uma vida digna para as pessoas. Eles não estavam preocupados com isso, o texto deixa isso bem claro, eles não se importavam. Aqui fala que eles eram amigos de ladrões. As pessoas que roubavam, as pessoas que praticavam delitos, crimes, eles mantinham cumplicidade e amizade com essas pessoas. Para quê? Para se beneficiar. E para beneficiar juntamente com eles, esses ímpios, esses ladrões. Aqui diz também que eles gostavam de suborno, gostavam de um dinheirinho por baixo dos panos ali. Gostavam de pegar um dinheiro para torcer alguma questão e certamente para favorecer pessoas que não deveriam ser favorecidas. Geralmente é assim que o suborno funciona. Ele deixa de punir a pessoa que deveria ser punida e acaba favorecendo alguém que não deveria ser favorecido, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? O fato é que quem ganha aqui são os ímpios, são os corruptos, estejam eles de que lado estiverem, seja o corruptor ou corrompido, né? O que suborna ou o que é subornado. E aqui fala também que eles gostavam de presentes, eles iam atrás disso, né? Por meio de bajulação, por meio de artifícios, como a bajulação, por exemplo, né? Para poder ganhar coisas. Você sabe como funciona, né? As pessoas que gostam de trabalhar com interesses, gostam de manter esses relacionamentos com base naquilo que pode me beneficiar, o chamado relacionamento utilitário. Gostavam disso. E Deus estava vendo, Deus estava observando isso. E Deus diz que além de corromper as suas responsabilidades, eles corromperam também o culto. Aqui fala dos carvalhos que eles haviam tratado como sagrados e de jardins sagrados, que eram práticas trazidas do paganismo. Não eram práticas que faziam parte daquilo que Deus havia dado para eles. O culto a Deus, ele não inclui cultuar as criaturas de Deus, seja o sol, a lua, os animais, cultuar plantas, estabelecer lugares sagrados que não seja o lugar que Deus havia dito. Olha, aqui, ou seja, no tabernáculo, depois no templo, aqui é o lugar onde tudo é consagrado, onde tudo é dedicado a mim, onde tudo é voltado para mim. Portanto, pode ser chamado, sim, de um lugar sagrado, mas estritamente dentro daquilo que ele havia estipulado. Qualquer coisa fora disso era idolatria pagã, e eles haviam aderido a isso. Esse negócio de adorar a árvore é bem antigo nas escrituras, na história humana. Nós sabemos da onde vem isso, né? Está bem claro. Seja carvalho, seja pinheiro, seja lá árvore que for. No caso aqui eram carvalhos, por ser uma árvore imponente, né? O carvalho é uma árvore muito bonita, muito frondosa, oferece ali uma grande sombra e oferece oportunidade de várias pessoas se reunirem ali embaixo para fazer aquele culto. Isso é denunciado várias vezes na Bíblia, o culto nos altos, né? Como Deus algumas vezes descreve, né? Eles iam lá para os montes, procuravam se reunir embaixo dessas árvores. Essas árvores eram consagradas para isso. E Deus está dizendo, isso Isso está errado. Eu estou vendo isso também. Estou vendo a corrupção da responsabilidade, estou vendo a corrupção do culto. Isso é ajudar nos tempos de Isaías. Uma situação espiritual deplorável, como nós podemos ver. Não vá pensar o contrário. É isso que está acontecendo ali. É isso que nós temos registrado na Escritura. E esses fatores são sempre perigosos. Perigosos para eles, perigosos naquela época, perigosos nesta época em que nós vivemos. Perigosos para a igreja, inclusive. A corrupção do papel designado por Deus. Aqueles líderes tinham um papel designado por Deus. Aqueles líderes tinham responsabilidades. Quando se corrompe isso, estamos incorrendo, num erro semelhante àquele erro deles. E a corrupção do culto, que muitas vezes começa de forma sutis, começa a introduzir o paganismo, por várias vias, de vários modos, e acaba, como a gente vê hoje em algumas denominações, em aberrações, com coisas, muito estranhas, como água milagrosa, coisas desse tipo. Esse é o extremo, mas lembre-se, nem sempre as coisas. Geralmente as coisas não começam pelo extremo, né? Elas começam de forma mais sutil. É preciso atenção a esses fatores de corrupção que tem a ver com os papéis designados por Deus e culto designado por Deus. Agora, Deus também mostra não só os pecados, mas ele mostra a sua ira, a ira de Deus. Como ele reage diante de tudo isso? Deus não fica passivo, ele não tolera o pecado. Deus, ele é misericordioso, ele aguarda que o seu plano ele se desenvolva, ele se desenrole ao longo da história. Deus não pune sempre de forma imediata, embora algumas vezes ele faça isso, mas ele geralmente ele prolonga aqui as oportunidades, etc. E é isso que ele diz ali. Ele diz a eles que haveria sim uma restauração. Ele começa dizendo, né, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Veja que ele está chamando de adversários e inimigos aqui, não os povos pagãos. Ele está falando da liderança ali de Judá. É com eles a conversa, né? Não tem sentido a gente pensar que ele mudou o foco aqui. E ele diz: voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Ele está falando aqui de um processo de restauração. Remover a escória é você tirar aquilo que precisa ser limpo, né? Ele falou lá atrás, né, que a prata deles havia se tornado escória, o licor havia ficado aguado, ou seja, um sinal de que alguma coisa estava misturada ali, que não estava mais no seu estado de pureza e precisava agora ser novamente passar por um processo de purificação, na verdade. Por isso ele diz: eu vou voltar a minha mão contra você para fazer isso, ou seja, a disciplina de Deus é que iria fazer isso. Então Deus atua contra o mal purificando. É interessante, mas Deus faz isso. Ele atua contra o mal purificando. Quando ele faz isso, é porque ele está promovendo, ao mesmo tempo que ele está trazendo a punição, ele está promovendo a restauração de alguém ou de um povo, de alguma forma. E a restauração, a gente vai perceber que ela acontece em épocas distintas. Houve uma restauração ali, quando eles voltaram do cativeiro. Depois, o cativeiro não aconteceu aqui ainda, vai acontecer, né? Mas veja que essa restauração parcial, ela acontece. Eles voltam, eles são restituídos ali, recebem o direito de ficar por mais algum tempo ali na terra que Deus deu, para eles. Porém, nós temos que entender que a restauração completa, é uma restauração, inclusive com a participação dos arrependidos. Ela é uma restauração futura, Porque ele fala aqui no versículo 26: restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem. Bom, ao que consta, Jerusalém, depois disto, nunca foi uma cidade plena, absolutamente plena de retidão, de justiça, de uma cidade sem a escória, uma cidade sem impurezas. Mas haverá um tempo futuro quando isso acontecerá. E nós sabemos que isso ainda está por acontecer. Isso está ligado à vinda do Messias, à vida de Jesus. Mas Isaías ainda vai desenvolver isso mais lá na frente. Então, não cabe, não é necessário. Seria até um certo desvio aqui antecipar isso, né? Então, vamos ponto a ponto para a gente poder ter uma compreensão mais clara, né? Vamos por partes aqui. É claro, Deus atua contra o mal, purificando, mas ele atua também eliminando. Tem coisas que ele tem que eliminar, como a escória, né? A escória é aquela impureza que está nos metais, metais como ouro, a prata, metais valiosos, costumam vir junto com, impregnados com sujeira, que precisa ser ali, passar por um processo de purificação para poder chegar ao ponto que se deseja, né? Como a peça sem as impurezas, né? No caso. E Deus faz isso, ele atua purificando, mas ele atua, claro, eliminando. E nisso, o que acontece? O cativeiro foi uma parte disso, porque a eliminação também acontece em épocas distintas. O cativeiro, ele é um fator de eliminação, porque pessoas vão morrer, o templo vai ser destruído, coisas ruins vão acontecer. Aliás, é importante nós lembrarmos que isso vai se repetir. Os romanos, séculos depois, vão destruir o templo que Herodes concluiu ali, né? Que foi reconstruído na época do retorno, e depois Herodes fez lá uma grande reforma, e tudo foi abaixo, como Jesus havia dito. E veja, há um aspecto aqui que é mencionado que envolve algo muito maior, que é uma destruição total no futuro. Bem, eliminação total é a separação eterna de Deus. O texto fala que os rebeldes e os pecadores serão destruídos, os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins que escolheram. Vocês serão como esses carvalhos quando as folhas estão caindo, como um jardim sem água, ou seja, vai secar, vai se tornar sem vida. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. É como se a pessoa que faz essas, que comete esses pecados, seja a estopa, né? Um pano próprio para fazer uma tocha, né? Ele é impregnado ali com combustível, você faz a fagulha, ele pega fogo. Então, está sendo aqui comparado o praticante do pecado com a estopa, e suas obras, ou seja, seus pecados, essa fagulha. E os dois vão se consumir, tanto um quanto o outro. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. É claro que houve punições temporais, ou seja, ao longo do tempo, dentro do tempo, punições severas de Deus, coisas sendo destruídas, pessoas morrendo, cativeiros, mas o grande julgamento de Deus contra o mal, ele vai se concretizar lá no fim, quando a separação eterna de Deus for ali pronunciada e as pessoas serão encaminhadas para esse destino de eterno sofrimento e eterna punição por terem permanecido rebeldes a Deus, não terem se arrependido como os demais. Aliás, esses arrependidos, todos os arrependidos irão se encontrar um dia e celebrar que o seu arrependimento os levou à salvação, né? Tanto o pessoal lá do Antigo Testamento, o pessoal do nosso tempo e aqueles israelitas que se arrependerem lá quando a situação estiver mais uma vez crítica e Deus mais uma vez estiver apertando ali o laço contra eles. Haverá um clamor ali nacional e haverá sim esse arrependimento, mas o mal é eliminado porque Deus age dessa forma e é assim que funciona a ira de Deus. Judá teve muitas oportunidades de restauração, alguns têm se beneficiado ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, mas o fator sempre presente é a atuação soberana de Deus contra o mal. O que que a gente pode colher desse texto? Entendendo que sempre, né, precisamos entender que nossa realidade ela tem paralelos com Judá e tem questões que são próprias, que se aplicam somente a eles, mas há coisas verdadeiras aqui que servem para nós, como o fato de que nós devemos nos empenhar numa conduta que preserve os padrões de Deus. Seja lá qual foi o papel que Deus nos designou, nós temos que cumpri-lo seguindo aquilo que Deus estipulou. Temos que ter muito cuidado para não inverter esses papéis e nos envolvermos com aquilo que nos traz benefício ou que beneficia a impiedade, que beneficia a injustiça de algum modo. Precisamos ter esse cuidado e precisamos também lutar para preservar a adoração verdadeira e eliminar todo tipo de invasão pagã que em todos os séculos, em todas as épocas, sempre se insinuou, se misturando com o culto verdadeiro, e é um verdadeiro perigo. A gente sempre vai ver isso. Aqui Isaías vai falar muito disso ainda. E temos que sempre buscar, os benefícios da restauração operada por Deus. Deus opera a sua restauração, ele trabalha contra o mal, a sua ira está atuando nesse momento. A gente não pode se enganar a esse respeito, achar que a ira de Deus está em repouso. Ele está atuando de formas diferentes, em épocas diferentes, mas no que diz respeito a nós, que somos salvos, devemos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a restauração de Deus faz parte desse pacote, ainda que juntamente com ela venham situações desagradáveis, difíceis, até mesmo a sua disciplina, quando isso é necessário, mas é importante que nós estejamos atentos e busquemos ser beneficiados nesse processo sempre. E que sejamos arautos desse Deus, esse Deus tão perfeito, tão justo, que age de forma soberana em relação ao mal. Que Deus nos ajude em tudo isso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.